是。Controle Salvador, boa tarde, controle 223, veículo. Direita elétrica 230. 08, boa tarde, azul 408, passa. Controle, boa tarde, azul 408, mas se escuta nada é. Neto Leda, azul 408. Voador, boa azul, 465.500 da El, 30 gramas. Um, dois, zero, decimal, 8, 9, 8, 8, 4. Patrulha Salvador, boa tarde, total 9, 8, 8, 4, usa 1000 pés, saída da El. Total 9, 8, 8, 4. Salvador departure, 9652, forward. Controle Salvador, Oceania 632, sempre decolado da Elida. A Elda presente, né, presidente? 967. Correio, boa tarde, 967.